3895, decolada aos 38, chame controle no 20 decimal 8. 308, tá 38 aos 5. 38 aos 5, boa tarde. 3895, boa tarde. Contato radar na decolagem, vigilância direto Ledo. Direto Ledo, boa tarde. 38 aos 5. Dois, passa nível 170 e chama centro Recife, frequência 125 decimal 10, boa viagem. 125 bom trabalho a todos, bom dia. Amém. Na 3144 no solo aos 40, livre à direita, chame solo em 121 decimal 9. Livrando, chamará solo 219, 3144. Guarde uma referência para a torre, guarde 10. Controle, o TAM 3204 está estabilizado 1. Quatro, passou Duna, livre, final ILS, torre 118, decimal 95, bom pouso. Muito obrigado, tenha um bom dia, um bom serviço. Agradeço. Gol 941, controle, reautorizado 2000, está livre, aproximação ILS, pistão no zero, chame localizador. 2000, autorizado ILS, não mais estabilizado, lá no 015, reporte baixada, travada, aguardando pista livre. Reportaremos, tá? 3804. Controle Salvador, 1600, boa tarde. 1600, boa tarde, a sua identificação. E aqui ainda nos é um bom dia. Desce para 3000, direto Duna, com 1015 no altímetro, 1600. 3000 na proje Duna, 1500, cara. T-6741, decolado aos 42, chame controle 120, decimal 8. 208, Web, 6741, obrigado. TAM 3804, check trem, livre pouso, cabeceiro no 0, vento 1, 30 graus, 10 nós. Ciência 3804, trem baixo travado. Ativo, passou 150, deu retorno. Controle Salvador, Webjet 6741, curvando à direita, 2200 pés, passa. Bom dia, 6741, no contato radar direto Leda, vigilância, 6741. Direto Leda, o 6741. Boa tarde, autorizado, Vitória 360, nível via pelo X50, decolada 10, curva direita, saída da Euleda, depois rua Ildes, na Xana 5023, controle frequência 208. Na Euleda, depois Ildes, na aerovia. Tomai Quebec, Cairo, Salvador, pelo litoral, reporte Paris. Correto, chama 3895, passa 120, chama sendo Recife em 1251. Boa tarde, bom voo. Muito obrigado, até a próxima. Salvador, boa tarde, 3283. 3283, boa tarde, é o controle. Confirme que está passando agora o 320, Recife. Não, eu mais, eu estou passando 320. Problema aqui com o nosso computador de bordo, tambor, essa descida toda. Ok, você está autorizado até 4 mil pés. E se desejar, pode fazer ordem de alguma posição na chegada, a fim de perder a altitude. Matheus, muito obrigado. Posso fazer uma onda presente? Seria melhor para nós e também para o centro você fazer uma órbita na posição Mar, confirme. Problema, estão fazendo uma ordem mais, 3283, muito grato. Sim, você tem a aeronave um pouco embaixo, abaixo de 13 mil, está a 5 milhas da sua aeronave, o seu nada decide inicialmente restrito até o 140, ok? Sim, mantive, e a órbita, por gentileza, pela direita. Sim, mantive, pela direita, está 3283. 941, no torre 11895. 1895, para o patrão. Leão 01, 118, 95. Está 3804, levou a nossa escuta. Fica autorizado, Alfa e Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão 1, 3804. Tá. Travado, livre pouso, 90, gol 94. Dá para dar livre, Quebec, direto no rotatório. Guardião 01, reporte no farol de Itapuã, vento no 30 graus, 10 nós, ajuste no 014. Confirme visual com o Boeing da Gol na longa final da 10. Visual com o Boeing na longa final da 10, reportado Itapuã. Guardião 01, autorização liberar para o outro litoral, reporte no setor sul da torre para o cruzamento da final da 10. Autorizado, aguardaremos aqui em Itapuã para pouso direto para o drive. Gente, então eu posso no farol de Itapuã. Já no farol. Controle Salvador, muito boa tarde. Esse é o trip 5240. Está agora cruzando 180, autorizado até o 150 aqui no centro. Boa tarde, aguarde um instante. 3283, autorizado até o 110. Até o 110, tá? 3283. 741 da Webjet, autorizado bridge, passa 130, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1. 251 com Recife, direto bridge, Web 6741. To Vitória, Roger, where are you parked here? O controle é sua identificação. Desce e mantém 5000 com 10014. Voo e toque da presente posição. To copy. 5240. Trip 5240, controle Salvador. Trip 5240 na escuta. Acione identificação, vigilância, desça para 5000, voa toque da presente. 5000, poderia repetir a posição? Posição toque, para pós-toque completar a chegada à mar. Direita, sala 219, 9 4 horas. Control is 120, decimal 8. O 3-2-3 está passando 120, tem, se tiver condições, pode completar a curva à direita e voar duna. Tem condições? Tem condições, completa a direita, voa duna. Afirmo, altímetro 1014, voa duna, completando curva à direita. Prossiga. Ah, poderia confirmar, senhor? Nós estamos voando para o Edmares, pode ser? Ok, o 5240 voa duna da presente, desça para nível de voo 050. Beleza, muito bom, muito obrigado. Voa de duna da presente, 5240. Nível corte. São Salvador, bom dia, Gonaldo Patrono, Nebrão. Flávio Patrono, Alfa, chamei a Juliette. Alfa, sou Juliette, Gonaldo Patrono. Pista 10, chame estabilizado localizador, voo no 600. Pista 2, vou estar estabilizado, voo no 600. Uma torre 118 decimal 95, Papatango Vitor Mike Quebec. Papatango Vitor Mike Quebec. Papatango Vitor Mike Quebec, ajuste no 014, vento 130 graus, 10 nós, reporte a 3000 da 17. Reporte 3000 da 17, apreende para ele cortar para Quebec? Confirme? Apreende a autoriza em cortar para o Mike Quebec? Afirmativo. Quanto a Juliette, gol 949. Dá o 41, esquerda, portão 612. 612, gol 949. Paulo Salvador, boa tarde, ela é de 6723, autorização Fortaleza 330. Está pronta a cópia? Pronto, cópia. Doutor autorizado, Fortaleza 330, via Pesuga 19, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frote, aciona 5032, controle 208. Fortaleza 330, decola 10 esquerda, Momo, Frote, Pesuga 9, aerovia, o transponder é o 5032 e o controle de saída em 1208. Webjet 6723, nós estamos no 04. Ciente, chama pra senhora. Tá estabilizado, Gol no 600. Gol no 600, complexo final, chame torre 1895. 718-95. Aqui. Tram 3283, desfara 2000 pés, livre LS, porta estabilizada. 2000, livre LS, camarada estabilizado, tram 3283. 600, baixa travada, boa tarde. Voo no 600, tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste no 014. Aguardo, 00. Clear to taxi, report to enter April 1. Okay, runway is 10, the Kinage is 1014. Nós, livre pouso, cabeceira 1-0. Livre pouso, 1-0. Vitor Mike Quebec no solo 5-5, autorizado backtrack, reporte pista livre. Salvador, boa tarde, Gondon 924, informação Lima. Boa tarde, Gondon 924, autorizado chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Vale, até o 050, Gondon 924, voo. 35240, desça para 2000 pés, QNH 1014, livre LS, porta estabilizada. 1014, 2000 pés, o 240. Autorizado, chumitário. Okay. Charlie, Mike, Juliet, confirm how many people on board, please. Okay, roger. Okay, clear to taxi ahead, and then to your right to taxi easier, then call tower 121, correction, tower 118, this mount, minor 51, holding short of runway. That guy apron, then taxi India to your right, okay? Second right. India is the second right. Vai estabilizando o ILS com a pista vista da 3283. Tram 3283, complete sinal, chame torre 1895. 1895, muito obrigado, até já, Tram 3283. Salvador, muito boa tarde, Tram 3283. Tram 3283, boa tarde, continue a aproximação, reporte baixado, travado, ajuste no 014, aguardando pista livre. Negativo, chamará baixado e travado, Tram 3283. No 600, no solo 57, livre direito, chame solo 121, decimal 9. Livre direito, solo 129, mesmo. No 600. TAM 3283, tráfego avistado, check trem, livre pouso, cabeceiro no zero. Vento 140 graus, 129. TAM 3283, está com o trem baixado e travado, livre pouso na 10, TAM 3283. Livre táxi e a parte índia até o ponto de espera, chama a torre 18, decimal 95 para decolar. Linha 00, da passagem aeronave da Azul que está saindo para decolagem, após 0, esquerda, portão 5. Relativo, faz passagem aeronave da Azul, esquerda, portão 5. Charlie Mike Juliet, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Então 3283 no solo 01, no livre direito, Sami Solo 121, decimal 9. Direita, solo 3283. Solo, boa tarde, bom dia. Boa tarde, 3283, Debra. Táxi Alfa, chamante a Juliette. Alfa, chamante a Juliette. 0 degrees, 10 knots. Boa tarde, Goma 328. Autorizado chegada a Mari, desce para o nível de voo 050. Goma 924, desça para 2000 pés, QNH 10114, livre LS, porta estabilizada. Desça para 2014, autorizado LS, voo 4089 Azul, ponto de espera da 10. Azul 4089, mantendo ponto de espera. Mantendo ponto de espera, 4089. Quantas semanas da Juliette, da 3283? 3283, táxi à esquerda, portão 3. Esquerda, portão 3, 3283. Charlie Juliet, Airborne S03, contact Salvador Approach Control, frequency 120.8. 120, this is my light. Juliet, você é? Pacaru, tá livre visual, corredor Axé, decola direita Axé, aciona 0160, controle 208, Juliette. 0090. Cairu, decolando a você com rua direita, aciona 0160, controle 208. Mike, Juliette, radar contact, classic level 120. Fly direct Coral. Direct Coral 120, climbing somewhere. Frente de menor performance, mesmo perfil de saída. Salvador, boa tarde, 1754, autorização para a Campina Grande, com a informação Lima. 1895, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Gente, o 754 aguarde 4 minutos. Aguarda. Torre Salvador, muito boa tarde. Esse é o tipo 5240, está na final 10 milhas, estabilizado no ILS. Tipo 5240, continue a aproximação, ajuste no 094, reporte baixado travado. Reportar baixado travado, 5240. Aciona 5033, controle frequência 208. Autorizando Campina Grande 390, Aperturo 10, decola da 10, com curva esquerda, Uca, Jamos e Paz. 5033 o transponder e o controle 208, com 1754. Tchau, pressionado. Salvador, gol 1806, autorização Aracaju. Que pronto, a cópia. Pronto. Autorizado, Aracaju, nível 230, na Golf 677, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jama e depois voa Aracaju. Aciona 5034, controle 208. Zero autorizado, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jama, Aracaju, na cor 5034, controle 208, voo 806. Correto, chama para acionar. IP 5240, check-in, livre pouso, cabeceiro no zero, vento no 30 graus, 099. Livre pouso não no zero, já está com o trem baixo, checado, trip 5240.